Faltam 4 para as 10. No Gal Comercial, você pode comprar com Hipercar, Visa, Bradesco e também com Mastercard. No Gal Comercial, você tira com cartão, você escola o cidadão e suas contas pode pagar. No Gal Comercial, você chegando bem cedinho, tem aquele pão quentinho e alimentos em geral. No Gal Comercial, com hortifruti granjeiro, fornece todo o tempero com precinho especial. Aos domingos, quartas e agora também aos sábados, você encontra frutas e verduras fresquinhas. No Gal Comercial, você encontra tudo fresquinho. Não é só propaganda, é tudo fresquinho mesmo. Frutas e verduras fresquinhas é garantia de refeição saudável para a família. Gal Comercial. Fica na Praça da Oliveira, o supermercado do povão. Bem pertinho da água quente, acredite em mim, a gente é o melhor da região. Agora você vai saber por que a